Visando lua, brindei de Chandon. Curtindo que é bom, de Chrysler Leon. Vi só, tem todo que é canto, maldade espalha. Dos preto aos branco, do justo aos canalha. Nem vem, que aqui cê não compra os irmão. Com 10, 50, 100, nem milhão. E ó, oh, em meia guerra eu vi quem deitou. Vi quem se abalou, só os forte ficou. Da lua, somente a beleza, sem morte. Dos barraco ao castelo, da lama aos cofres. É isso mesmo, rapaz. Falange anuncia agora, felicidade aqui é uma nota de 100 dólares. Felicidade agora é uma nota de 100 dólares. Se tiver mais delas, ninguém aqui mais chora. Eu, moscão, vou correr atrás do meu. Vou fazer igual vilão dos filmes de plebeu. Felicidade agora é uma nota de 100 dólares. Se tiver mais delas, ninguém aqui mais chora. Eu, moscão, vou correr atrás do meu. Vou fazer igual vilão dos filmes de plebeu. Porque o castelo é sofrido, sou eu, meu inimigo. Maldade é de graça, até mesmo do amigo. Que moscão, cê pensa que não. Galopa lado a lado e dá mó satisfação. Mas quando cê vê, pulou com você. Amizade é pra depois, e o que sobra dá pra dois. Verdade, coisa que se aprende a querer compartilhar. Deveria ser assim, mas tô ligado que não dá. Políticos, críticos no plenário, tratam o povo que nem otário. Te pagam um salário, véi. Todo errado, por mérito de alguém, sei, é quebra galho. Deus, de onde observas, ouve aqui. Pérolas e diamantes vão sorrir. É tipo festa no lazer, centro da Ceilândia. Ou no Capanema, vai surgir sem problema. IP1, 2, Guarituba e Piraquara. Esperança pros pivete de bombeta e ninguém mexe. Febre vai medir, demorou 1000 graus. Vai pular a seca atrás de pipa no quintal. Infância ingênua, oriunda de favela. Onde extinto aqui, previne muitas velas. Se pã, eu penso e vou levar pra mim. O que o ser humano premedita é o seu fim. Respeitar pra viver, diz a cria do capão. Pra não se corromper com as tretas do mundão. Se for pra trocar ideia, tem que ser pra somar. Dinheiro é quase tudo e Cristo tá no patamar. O tempo corre, mano, demorou, vambora. Felicidade agora é uma nota de 100 dólares. Felicidade agora é uma nota de 100 dólares. Se tiver mais delas, ninguém aqui mais chora. Eu, moscão, vou correr atrás do meu. Vou fazer igual vilão dos filmes de plebeu. Felicidade agora é uma nota de 100 dólares. Se tiver mais delas, ninguém aqui mais chora. Eu, moscão, vou correr atrás do meu. Vou fazer igual vilão dos filmes de plebeu. De plebeu. Dos filmes de flebeu. Então cês quis assim, só envolvido de pegados. Função de 1000 graus que traz na mente uma granada. Pra falar, relatar, mostrar pros cês as fita louca. Pra nunca mais no IML com tiro na boca. Nos artigos da hora, nos pano e vagabunda. Vários que não segura, ó, os castelos se afunda. Kamikaze de quebrada, não aguenta a pressão. Não se liga que no crime é só tristeza e ilusão. Eu tenho minha regra, eu tô no corre pelo certo. Só na atividade vai vendo, eu tô esperto. Sofrimento é lição, quem não tira proveito. Humildade aqui não, não vou pagar veneno. O sistema é cruel, é frio e cabuloso. Coloca vários truta na ponta do calabouço. Pro cê ver se atirar, cair de cabeça. Envolvidão em vários bang, nos rolê de várias tretas. Pros metralha envolvido nos bang de 1000 graus. Onde a cena é do louco, eu vejo os brilhos do fal. Mó sigilo, bandido na caminhada dura. Quem veio lá, olha só aí, tiozão, cê tem umas pra ver, subir na mente, bater de frente. Os comédia embaçada é como um baque na mente. Sem sorte, mano, sofre, morre pra você ver. Com o rosto desfigurado pelos tiros de PT. Porque se o mundo é louco, a morte corre ao lado. Em busca da de 100, eu vejo os mano encarcerado. Eu, moscão, vou correr atrás do meu. Vou fazer que nem vilão nos filmes de plebeu. Felicidade agora é uma nota de 100 dólares. Se tiver mais delas, ninguém aqui mais chora. Eu, moscão, vou correr atrás do meu. Vou fazer igual vilão dos filmes de plebeu. Felicidade agora é uma nota de 100 dólares. Se tiver mais delas, ninguém aqui mais chora. Eu, moscão, vou correr atrás do meu. Vou fazer igual vilão dos filmes de plebeu. Dos filmes de plebeu.